Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Olá, ouvintes, eu sou Elka Macedo e estamos começando mais uma edição do Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Fernanda Cruz e todas as quartas-feiras a gente se encontra aqui, na faixa Mulher da Frei Caneca. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes é invisível. Todo mundo tem alguém com esse perfil na família, tem um amigo, mas não reconhece essa pessoa como sujeito político e de direito. Estamos falando das juventudes. Isso mesmo, juventudes no plural. Fica ligada que vamos conversar sobre essa galera que hoje corresponde a mais de 45% da população brasileira. E quem conversa com a gente aqui no estúdio é a Eduarda Nunes. Ela é da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Mas também vamos conhecer a realidade dos jovens que vivem no meio rural. Não sai da frequência, o Vozes do Campo e da Cidade está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Definitivamente, a definição de juventude não é simples. Se engana quem pensa que ela se restringe à idade. Sim, quem tem de 18 a 29 anos é considerado jovem, mas os aspectos sociais também influenciam. Ah, Fernanda, então é por isso que os sindicatos consideram jovens aquelas pessoas que têm de 18 a 32 anos? Isso mesmo. E é por isso também que hoje em dia se fala tanto em juventudes, no plural, entendendo que para se caracterizar esse grupo é preciso compreender aspectos históricos, culturais e as várias identidades. Entender que essas juventudes não são coesas nem uniformes é o primeiro passo para a compreensão do porquê que elas e eles têm pautas específicas e precisam de fato de um olhar da sociedade e do poder público para suas necessidades. Durante muito tempo, o termo juventude, assim como os jovens, ficaram fora do escopo da tematização social. Somente na década de 1990, o assunto vem à tona pautado pelas problemáticas vividas ou representadas por eles e elas. Essas questões eram basicamente relacionadas às dificuldades de inserção e integração social numa conjuntura marcada pela dificuldade de se colocar no mercado de trabalho e pelo aumento da violência, o que resultou em profundas dificuldades de estruturar projetos de vida. Isso mesmo, Fernanda, porque até então as respostas produzidas tinham como referência a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas que eram insuficientes para dar conta das questões emergentes relativas aos processos e dificuldades de inserção e atuação no mundo social vividos por aqueles que atingiam a maioridade. Realmente, é um momento diferenciado da idade adulta, exatamente por estarmos construindo nossos espaços. Afinal, isso não vem dado, né? Só porque você completou 18 anos, não quer dizer que sua vida se resolveu toda de repente, que você já é um adulto completo. É preciso formação e preparação para dar conta de uma vida de adulto. E até hoje temos muitas lacunas nesse sentido. Uma outra questão que é importante a gente abordar é quanto às diferenças entre as juventudes urbanas e as juventudes rurais. Se os jovens que vivem em grandes metrópoles têm dificuldades para se expressar e serem ouvidos, imagina no meio rural, onde o silenciamento de alguns grupos sociais é naturalizado. Verdade, Elka. E aí acabam surgindo outras questões, porque o desafio do homem jovem, por exemplo, está longe de ser igual ao da mulher jovem. Assim como das jovens negras, jovens indígenas, quilombolas e por aí vai, né? Cada um tem a sua especificidade. Nossa, mas é muita questão para abordar, mas quem está aqui para ajudar a gente no estúdio, comentar sobre todas essas questões, ou na verdade sobre a realidade dela, é Eduarda Nunes, né? Ela tem 22 anos e milita na Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Eduarda, obrigada por aceitar nosso convite, seja bem-vinda. Obrigada a vocês por terem convidado a gente para participar desse espaço tão importante que é a Rádio Frei Caneca. Então, Eduarda, a gente já entendeu que não dá para falar de juventude se referindo somente à questão da idade. É muito mais que isso. E aí, eu queria que você explicasse um pouco como é que você se sente enquanto jovem, né? E como é que foi essa passagem da adolescência para a juventude? Enfim, aí, quando eu digo você, você pode trazer, lógico, do grupo a que você pertence, que você milita, né? A rede. Então, a gente a gente, principalmente nas mulheres, né, a gente já tem uma demanda de amadurecimento muito rápido, muito precoce. E quando a gente é mulher negra, essa demanda meio que se intensifica mais, porque a gente é atacada, né, de diferentes vieses. E a gente tem que aprender a lidar com isso muito cedo e muito rápido. Então, é uma discussão que a gente sempre pauta, porque é como se a gente não tivesse tempo para ser adolescente, para ser jovem, porque a gente tem que lidar com ser silenciada em um espaço, ser negada em outro e etc. Então, ainda tem outras questões, né, que é a falta de acesso à informação e etc. A gente pode, assim, ficar meio que destinada a estar em determinado espaço e a gente tem que ou lutar para não ficar, e aí já vira outras grandes demandas, que é várias jornadas, assim, de um dia só, vai fazer várias coisas para lutar para ficar fora dos dados estatísticos, e aí acaba que meio que não tem muito tempo para a gente aproveitar a juventude. Eu fico bem impressionada como em uma única fala você já traz várias questões bem importantes, né? A primeira que eu queria pontuar para a gente conversar um pouco é com relação a essa questão da responsabilidade que é praticamente imputada às mulheres, né? Assim, é como se nós não tivéssemos muita escolha de sermos, não é nem irresponsáveis. Mas de ter um processo de amadurecimento, que eu acho que para os homens é mais fácil, né? Isso. Sempre dizem, ah, não, porque as mulheres amadurecem primeiro, né? Como se isso fosse algo, não vou dizer que é ruim, mas isso demanda da gente. Isso. Pular algumas etapas, porque os homens, eles são encarados assim, mesmo tendo um processo de maturidade mais tardio, isso é encarado como natural. Ah, porque eles são homens. E a gente precisa ter essa responsabilidade antes, né? Antes mesmo do que a gente gostaria de ter. Na rede a gente tem um debate de intergeracionalidade muito forte, né? A rede são mulheres jovens e mulheres mais velhas, e a gente sempre coexiste com muita harmonia. Então, a gente tem noção de tudo que tem, de todo o espaço, o processo de militância da população negra em geral. Então, quando a gente vai pra rua pra pedir alguma coisa, a gente nunca pede somente pelas mulheres negras, a gente pede pela população negra em geral, porque quando se mata um jovem, é um irmão nosso, é um primo, é um amigo, é sempre alguém muito próximo que a gente vai sentir as dores, porque tem aquela questão do cuidado que é imposto para as mulheres, né? Que não que seja também uma coisa ruim, mas quando é algo que é sua obrigação você fazer isso, vira de certa forma um fardo. Então a gente tem muito esse olhar global, assim, né? Tanto pelos homens negros, como também pelas mulheres brancas, porque, enfim, né, a gente carrega um pouquinho desses dois lados na vivência da gente. Então, é meio isso mesmo que vocês falaram, assim, uma responsabilidade muito grande, assim, tem que olhar de vários ângulos e tal. Então, a gente tá vivendo um contexto sociopolítico, econômico bem complicado, né, no país. E os jovens, como todo mundo, tá sofrendo com as perdas de direitos. Enfim, eu acho que muita coisa está sendo negada para as juventudes, principalmente para a classe trabalhadora, para as pessoas pobres. Como é que vocês estão lidando com isso, não é? Com esse contexto? Há discussões? Como é que vocês estão vendo esse contexto? A gente se preocupa porque essa questão dos direitos é uma coisa que, no final, sempre vai ricochetear nas mulheres negras, né? Seja a falta de emprego, o aumento do índice de desemprego, a falta de investimento em educação e saúde, porque quem é que depende de hospital público, quem é que depende de colégio público e etc. Então, a gente atua meio que numa pegada de formação mesmo, formação política. A gente tem trabalhado muito lá na rede, a gente inclusive está com dois projetos agora sendo executados, que é um que é de formação para adolescentes e outro que é sobre mulheres negras e direito à cidade. Então a gente tenta atuar e incidir politicamente sobre isso, chamando a galera para discutir sobre essas coisas, para ter munição intelectual, para estar debatendo com gente da própria comunidade, da família e etc. Para estar espalhando, né? Porque essa questão da falta de acesso à informação é o que mais prejudica a gente, porque a gente não sabe o que é o que a gente pode, o que é que a gente não pode, a gente sabe, né? Assim, entre aspas. Porque sempre o não é sempre dado pra gente. Não, você não pode fazer isso, você não deve estar aqui, você não, não, não, não. E aí a gente acaba até meio que incutando isso, né? Assimilando que a gente não pode, não pode, não pode, e a gente acaba meio que evitando de fazer coisas que a gente pode fazer, enfim. são várias coisas, né, que estão em voga aí com essa nova gestão no executivo. E são coisas que preocupam muita gente, é a reforma da Previdência e o pacote anticrime, né, do Moro. A gente tá meio assim, porque a criminalização do corpo preto, a criminalização da juventude, a criminalização dos movimentos sociais, ela tende a ser mais intensificada, né? Mas enfim, a gente tá nessa correria vendo como é que a gente faz para tentar, para chamar mais atenção para essas coisas. Que é importante porque também a gente é ensinado a não prestar atenção no cenário político, né? A gente acha que a política acaba quando apuram as urnas e pronto, já decidiu, pronto, para quê? Então, a gente tem que aprender, né, tipo, a ter uma educação política de prestar atenção no que é que tá acontecendo. E eu acho muito interessante porque nessas eleições do ano passado entrou uma galera progressista muito, muito, assim, relativamente grande, assim, vista do que a gente tinha anteriormente. E elas, através de redes sociais e etc, elas têm compartilhado mais com a gente o que é que acontece lá dentro. Então, o espaço político agora tá meio que... A gente tá num momento favorável de saber mais do que é que tá acontecendo lá dentro. Quem falou o quê e etc. De vez ou outra tá sempre rolando, assim, no Instagram, no Facebook, vídeo de parlamentares discutindo, assim, coisa que a gente antes só via na TV Senado, TV Câmara, que a gente não assiste normalmente. E isso chama atenção também para uma questão que você trouxe logo no começo da sua fala, que é essa do acesso à informação. A gente sabe que, inclusive, por lei, os poderes executivo, legislativo, judiciário, enfim, eles têm obrigação de serem transparentes com o povo, né? Mas nem sempre são. E uma outra coisa que me chama atenção também é porque a gente tem um olhar de uma juventude muito conectada. E aí, quando eu falo conectada, muito nessa era agora de YouTube, rede social. Mas isso não quer dizer que, pela tua fala, eu tô entendendo isso, né? Que isso não quer dizer necessariamente que os jovens estão informados sobre aqueles temas que podem mudar a sua realidade necessariamente. Fala um pouco mais sobre isso. É porque, assim, a gente é atacado de vários vieses, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa atentar sobre quem tá falando, sobre política e etc., tem uma galera que precisa, para começar assim, de entender enquanto sujeito político, principalmente os jovens negros, começa por uma questão de estética. Então, começa a ver youtuber que fala sobre cabelo, estilo e música, não sei o quê. É sempre um processo. E por essa cultura da gente de não querer saber sobre política, essas questões vão meio que ficando mais pra frente, assim. A galera começa sempre assim, com os temas mais leves, né? Enfim, os temas mais... Interesse também, né? É, exato. E afirmação porque... cultural. É, exato. Porque acho que é um processo mesmo, etapas, assim, estágios da gente enquanto se reconhecer enquanto ser político, né? Porque todo mundo é ser político, assim, mas a gente não sabe, não sou político, que é isso, sabe? A gente tem uma aversão, assim, naturalmente, enquanto sociedade em geral. E aí isso passa também pra galera, pra sociedade, pro povo negro, porque a gente lida desde cedo com a falta de investimentos. Então, a falta de investimento e educação faz a gente não querer prestar atenção nessas coisas. A gente... Mas eu percebo que a gente tem incidido mais politicamente, justamente pelo momento, né? Pelo momento urge que a gente esteja mais antenado sobre o que é que está acontecendo, sobre o que é que os deputados estão falando, o que é que está sendo votado e etc. Coloca duas questões bem interessantes. Uma primeira é... Que é isso, desde pequeno, ensinam a gente a não gostar de política. Eu lembro de moleca, né? O povo, não gosto de política. Eu voto por obrigação. Então tem muito isso. Ninguém ensina a gente. Tudo que a gente acessa, educação, saúde, transporte, tudo vem através das políticas, né? Então política é visto como algo ruim. E para as juventudes entenderem o quão importante é entrar nesse mundo, é emergir nele, entender para o seu futuro, para o futuro dos seus irmãos, dos seus pais, é um passo ainda, né, que está se dando aos pouquinhos. A conversa está ótima, gente. E aí, para quem chegou agora, a gente está conversando sobre juventudes, né, e tem muito tema dentro desse tema, mas a gente vai para um breve intervalo, não sai daí. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.